cantar alegria em qualquer lugar, sair pelas ruas sem medo, sorrindo, seguindo o caminho do amor, sem ver marginais, sempre em cada sinais e gritos de horror. Ora, violência, para, pode ir embora. Em nome do amor que constrói, deixa ficar o carinho em seu a violência, em nome da paz, deixa a violência alguns maiorais que vivem e matam de fome, crianças, matanças sem armas reais.